vítimas da fome de pé, famélicos da terra a ideia. A chama já consome a costa bruta que é só terra de pé. A vítimas da fome de pé, famélicos da terra a ideia. A chama já consome a crosta bruta que é só terra. Pra me morrer e ter que nascer de novo, eu prefiro ser novamente o que eu sou. Por isso eu vou escrevendo a minha própria história, entre pedras e espinhos que no caminho rola. No núcleo do meu crânio algo me perturba, meu coração em conexão com meus olhos me diz: vai à luta, pois teu povo é pobre e sofre. Se comover, qualquer um se comove. Então mova-se pra ver se a coisa muda. A arte pela arte pra nós é surda e muda. Não, não fede, não cheira. Pra periferia tem que ir pra lixeira. E se nos aire um corpo sem vida cai, se na faixa de gás um palestino do Hamas vai explodir o próprio corpo. Não é que seja louco, é a paz que está em jogo. Infelizmente a guerra será seu ventre sente o cheiro podre no ar. A paz da USA, mortalha armada pra pobre que sofre a ONU. Há muito tempo perturba os sonos de quem não compactua com os planos tiranos do tio Sam. Novamente foi covarde. Irã, Iraque, Hiroshima, Nagasaki, Líbano, Deus livra-nos do mal que se aproxima. Do mal que prega paz, gera carnificina. Não, ditaduras, bombardeios. Novamente Deus não veio salvar aquele velho de turbante, que pro fundo olho azul do ocidente é ignorante. Amante da guerra, fanático, eu tô com o povo palestino e não abro. Pra quem perdeu seu filho, acredite, enfrentando armas pesadas com estilingue, ato heróico e sublime. Palmas pra burguesia, fanatismo. Calma. Palavras são palavras, aptitude é atitude. Kofi Annan, renegada, negritude. Negro, branco, índio, mulheres, homens, univos. Ó vítimas da fome de pé, ó vítimas da fome de pé. Famélicos da terra a ideia. A chama já consome a costa bruta que é só terra de pé. Ó vítimas da fome de pé, famélicos da terra a ideia. A chama já consome a crosta bruta que é só terra. O meu Nordeste há muito tempo é manchete no lixão da irmã Dulce, um pivete quase morto, só pele e osso se arrastando, pois o crânio é muito grande para o seu franzinho corpo. Pareço louco, mas não sou louco. Ó só que jogo. Meu mano nasceu coxo e movimenta-se com os coxos, mas sua mãe ora e chora todo dia. Seu sonho de papel só chove covardia. Mudou-me crise, ponta a ponta na gangorra. Caixa pior só, saca só que é vida louca. Prêmio Nobel da miséria, onde a paz agoniza. E muitos se alimentam com manga e farinha. É turista, bate a foto, miséria absoluta. Só não vê quem não quer, ou quem bebeu se puta. Família ferra Braz, Sarney finge que esquece. Maranhão de ponta a ponta é pior que Bangladesh. É febre amarela, é meningite, é cachumba. É povo sofrido, poder filada azul. Mas não é isso que eu vejo na mirante. O mundo rosa pendurado num podre barbante. Imagem cênica da moça cínica. O gás sonífero maligno e mortífero. Televisivo em alto nível, um absurdo. Mas o seu dinheiro estava lá numa lote de alunos. A culpa é minha, é sua, é nossa. Infelizmente alguns se vende, aí é roça. Mas minha família é de rocha e não abre. Quilombo urbano faz da guerra uma arte. Com banho de sangue, na benção do padre, na cruz ou no punhal. Me diz então quem sabe quantos quilates vale a liberdade dos homens. Ó vítimas da fome, da fome, da fome. Ó vítimas da fome, da fome, da fome, da fome. De pé, ó vítimas da fome de pé. Famélicos da terra a ideia. A chama já consome a costa bruta que é só terra de pé. Ó vítimas da fome de pé. Famélicos da terra a ideia. A chama já consome a crosta bruta que é só terra.